Eu não sabia que galante derivava de gala, né? Sim, de galanteador, de todas essas. Não, é porque, tipo assim, um cara que era galante era um cara que tinha porra boa mesmo antigamente, na Idade Média. Então, tipo assim, era um cara que fazia boas filhas e bons filhos. Não, é sério. Vem, a raiz da parada é essa mesmo. Tava estudando a etimologia de algumas palavras esses dias pra trás, eu fiquei até. Bom, então a partir disso não consigo saber Cara, se eu sou um galanteador, porque, né? então, mas Né? é que, tipo assim, quando fala gala, me parece um termo meio moderno, sabe? Eu não, Não sei é, lá. pior que não é, É, não né? é. É porque gala é do latim gala missium, que é a missa do Do galo, né? galo. Então, tipo, aí beleza. Tipo, ah, você mora do lado da igreja aí, né, Noran? Pior que é verdade, você conhece os rolês. Um ovo galado é um ovo chique, é isso? Pode ser, pode ser. Você que é cozinheiro, Felipe. Disserte pra Não, gente sobre pode ser. as Mas assim, características. depende do jeito que fez, né? Como é que você Pra faz um tudo ovo tem um galado, jeito. irmão? Você tá maluco? Cara, tem Você gente que quebra um ovo todo podre, todo bebe. fedidão. Não, aí é que tá, dá pra fazer. O pior que dá. O ovo Não, galado é o tem mendigo o. dos ovos. Então, mas tem aquele ovo de 1.000 anos. Já viu um ovo de 1.000 anos chinês? Que ele fica. Você tem que comer ele Cara, podre, literalmente? Você assim. deixa ele. Então, é a mesma noção. E a galera come. E Não, você eu ia falar perguntou se dá que. pra fazer. Eu falei que dá. Agora, se é comível ou não. É, entendi. É assim, tudo é comível na vida. Só que umas coisas uma vez só, né? Apenas uma vez, né? É. Nossa, gente. Mulher casada, esse tipo de coisa. Que isso? Pequenos prazeres, hein? É, então. Lá vamos, lá vamos. Pois é, meus Exatamente, amigos, começando mais um cara. episódio desse podcast. Pequenos prazeres é quando você chega na mulher do seu amigo e manda um oi casada. Não, você Sim. manda, Nossa, chega no gente. ouvido dela e fala: Nossa, se eu fosse ele, eu te respeitava. Te valorizava muito mais. Assim, ele é meu amigo, sabe? Mas eu acho que ele É. vacilou com você. Nossa, chega e fala assim: Oi, divórcio, vamos? Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet. Pois é, queridos amigos, começando mais um podcast para vocês hoje para falar sobre pequenos prazeres. E olha só, primeira gravação do ano, creio eu, tá certo, Felipinho? Você que é o produtor Tá, não, deste super podcast. certo. Eu tô aqui não só vai pra ser, produzir. não vai ser a primeira que vai sair no ano, mas é a primeira gravação do ano. A primeira É gravação do ano, verdade. não é o primeiro cast do ano, mas é a primeira gravação do ano. Dessa vez para falar sobre os pequenos prazeres que a gente tem na vida e para isso trouxemos convidados. Nuraime, tudo bem, minha querida? Como Tudo estamos? bem? Eu tô bem, tô feliz Prazer, de estar a gente não se com conhece, né? vocês. Prazer Ah, que todo bom. meu. Olha, Gabão, Gabão. Eu só cumprimentei a Ai, ai. menina, cara. O que que você tá É arrumando? hoje. Jesus Ô, filho, amado. A gente A gente conhece, conseguiu. Gabão. Eu queria saber, só isso. É, ele tá com o seu. Você viu? Você percebeu, né? Você Que percebeu. isso? É foda. E junto com a Nurami, temos também aqui o Cid Vasconcelos, meu patrãozinho lá do Clube do Filme. Como estamos, Cid? Tudo bem? Tá tudo tranquilo. Eu tive já um pequeno prazer hoje quando eu jantei. Né, que Ah, foi que assim, beleza. foi uma comida excelente, o miojo de yakisoba que o Filipinho me deu a Nossa, vai receita. se fuder. Não, vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Se você tivesse lá, meu primeiro pequeno prazer foi eu ter experimentado comer uma pessoa grávida. Eu ficava até tranquilo. Agora, Meu vim Deus com do miojo, céu, velho. que é isso? Nossa. É isso. Filipinho, como estamos? Você que tá Mas, todo faceiro na hoje, pilha, todo cheio. Eu tô percebendo, o cara tá na pilha. acelerado. Foi Tô quanto de tomando. cocaína já hoje? Não, foi só uma Fanta Quatro uva. Só pinos, foi uma Fanta uva. Foi uma Fanta uva que equivale aí a 4 pinos, que a gente sabe, todo mundo que Sim, consome Fanta não. uva. Né? Sim. Infelizmente, a Fanta uva não emagrece tanto. A não ser que você tenha diabetes, José. Sim, bem Aí lembrado. Você emagrece pra caralho. Bem lembrado, bem lembrado. Aquele pé roxo igual a Fanta. É, manchado, já começa a nascer umas manchas do calcanhar ali até o começo do dedinho ali, sabe? Perigoso. Não, diabetes, não, mas diabetes. olha, eu já não levanto da cama tem 2 semanas, então pra mim. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. José, como você tá, mano? Ah, eu tô bem. E já que é pra mandar a frasezinha engraçada, eu queria dizer que um pequeno prazer é você ter um intestino preso e daí quando você passa o papel ele sai limpo. Que beleza. Nossa, nossa, caralho. Me deu um tétrico. Pouco de tristeza. Também. Meu Deus, deu. Isso é bom, porque tem prazeres que traz um pouco de tristeza também. Ele é prazer, mas ele também é um pouco de degradação. Né? É porque a beleza atrai a tragédia, Gabão, né, Gabão? Como um bom lacaniano, né? Vai elucubrar. Destrinchar o ensino da tristeza. Era melhor você não ter falado sobre... isso, José. Porque agora elucubrar sobre, tipo assim, os dejetos que você tira de si e se constitui tanto uma tristeza por estar perdendo algo, quanto uma felicidade por produzir algo que saiu de si. Exato, mas é uma fixação. Muito bonito. Percebemos aí já uma fixação José... pela fase anal. Sim, sim, sim. O cu seco sempre atrai uma curiosidade, né? Um experimento. Nossa, gente. Que afinal das contas é disso que a gente tá falando, com palavras sim. bonitas aqui. Exatamente. E é isso, né? Vamos começar esse papo. Eu sou Gabriel Figueiredo e, antes de mais nada, leitura de e-mails e feedbacks. Pois é, queridos amigos, leituras de feedbacks aqui pra vocês hoje, episódio 99, hoje comigo o Cid. E Cid, tudo bem? Como estamos? Estamos um pouco tristes, chateados, porque o Santos já vai derrotando o Corinthians e... Ah... Não tá dando pra acompanhar o Timão esse ano, não. Tá? Não, mas faz um pouco de tempo já, né, que o Corinthians dá mais tristeza que alegrias a nós de coração mais futebolístico, né? Eu gosto porque, assim, ninguém do Fuleiros gosta de futebol, eles fazem questão, inclusive, de deixar isso bem enfático. E hoje, né, juntaram dois que gostam muito, então a gente vai abandonar os feedbacks e vai falar só sobre o final do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo aí, né? Pegando fogo. E o pior, né, tem uma galera que não quer ser campeão, parece que o Goiás agora tá numa, né, tá ganhando todo mundo, parece que, opa, deixa comigo. Pensou Goiás, campeão brasileiro de 2020/21, isso é uma maluquice. É, porque na verdade eu não sei nem mais quando é que acaba, né? Tipo, já varamos outro ano já. Não, é. O campeonato continua. Ou talvez não acabe nunca. Imagina um campeonato que seja assim, pontos corridos pra sempre, realmente corridos, né? Eles vão até. Porque agora já tá começando os campeonatos estaduais e, tipo, beleza, brasileirão ao mesmo tempo. Eu acho que o futebol, pontos corridos, devia ser igual esses Battle Royale, assim, sabe? Quem fizer 700 pontos primeiro ganha. Não é assim, todo mundo joga contra todo mundo. Quem fizer uma quantidade de pontos primeiro, tipo truco, sabe? Assim, se você fizer... Acho que ficaria mais animado. Seria mais legal, né? Tipo uma corrida, assim, até a quantidade de pontos. Mas, enfim. Hoje temos uma história interessante aqui na leitura de feedbacks, que não tem a ver com futebol, mas tem a ver com dois irmãos, olha só, que acabaram descobrindo o cast. E eles estão separados pela vida adulta, né? Pela questão dos seus trabalhos. E o episódio em que a gente vai ler esses feedbacks tem a ver com isso, né? Tem a ver com... ou não, né? Acho que o dela não tem a ver com isso. O dela foi de fábulas infantis e o dele foi o de trabalho, né? O dele foi de morando sozinho. E aí, enfim, eles se encontram nesse podcast através dos comentários. É a Paula Bittencourt e o... Iago Bittencourt, muito família aqui, momento... Tipo aqueles programas da Record, né? Onde você traz a sua família de muito longe pra se encontrar. Fazendo aquele reencontro, né? Exatamente, sabe aquele... Passa domingo à tarde, assim. Não vejo meu pai há 20 anos. Isso! Foi comprar cigarro um dia e... não voltou. O pai não quer nem ver, mas aí vai lá o pirado Gugu e não. Vem aqui, chegue mais aqui que você vai... Claramente assim. A vida dele tá muito melhor sem a família, tá ligado? Ele falou assim, não... Mas... Aparece o pai lá já com outros 5 filhos, já de uma outra família. Sim. Que é a terceira, né? Ele não fala que é a segunda, porque a segunda foi completamente suprimida, né? Enfim. A Paula diz assim, ó, Paula Bittencourt Muniz, advogada, 36 anos, São Paulo, capital. Ela diz o seguinte, nunca havia cogitado em cada aspecto das infrações em fábulas infantis. O podcast de vocês foi amplo em pesquisa e inovou, pelo menos ao meu ver, com o tema. Ri muito de todas as piadas com Bolororo e também da falta de pai e mãe na maioria das fábulas. Aí, ó, já estávamos falando sobre isso. Incrível como conseguem deixar os termos jurídicos acessíveis a todos. Esse é o grande ponto de vocês. Fico feliz em dar meus 50 centavos e façam mais dentro da minha área. Olha, Paula, não se engane, aqui ninguém estuda, tá? E é justamente por isso que a gente consegue deixar tudo simples. Pelo simples fato de que a gente não sabe do que a gente tá falando. Ia ser mais fácil de falar, né? Exatamente. E aí, pra gente tentar errar menos, a gente tenta simplificar o máximo possível. Porque assim, e 50 porra, centavos tá indo na conta do Filipinho. Exato. Aliás, se você quiser depositar um real Pix via 395, no caso você fala CPF dele, né? Seria muito bom. Ai, ai, mas é isso. Eu nunca tinha reparado, inclusive, que na maioria das fábulas realmente não tem a figura, né? A ausência da figura paterna e materna, né? É muito louco isso. Nunca tinha nem parado pra pensar, até porque acho que eu tô bem distante das fábulas. Mas você tinha, sim? Eu, na verdade, eu também de fábula sou, como eu posso dizer, não consumo. A única que eu conheço, se não me engano, é do Esopo, que ele mente, né? Dizendo que tá vindo os lobos, estão vindo os lobos, nunca vem, no dia que vem. Ninguém acredita. Então, e aí já era. E também não acredito. Não me lembro de ter um pai e mãe, não. Acho que era filho de... Sim. Tava lá, solto no mundo. É. Isso acontece também com um personagem do One Piece chamado Usopp, que é bem parecido os nomes e eu acho que deve ser de propósito. Pode ele, ser. Ele mente pra vila dele que tá sempre vindo piratas e aí o dia que vem piratas, a galera não acredita e aí, bom, dá uma merda desgraçada e ele também não tem paz. japoneses, né? Roubando aí as fábulas do... Pois é, do mundo inteiro, né? Porque fábula, teoricamente, tem que ser universal, né? Sim, e quando não, na verdade não é, a gente dá um jeito, né? De trazer. A gente fala que cada... é. É, e a gente vai modificando, coloca uma favela e bota no Rio de Janeiro. Isso, perna mecânica, né? E aí, pronto, e aí funciona. Quase que eu não peguei, hein? Isso aqui faltou um pouco. E aí funciona pra qualquer pessoa que estiver ouvindo, assistindo, que seja. E gosta, né? Porque fica com aquele jeitinho Record que o brasileiro tanto aprecia. Sabe, aquela pegadinha. Tá aí, né? Sim. Grande abraço aí pra Adão e Eva. E o irmão dela? O que o irmão dela disse, hein? O irmão dela, que não era um consumidor de podcast, e agora, após ouvir o podcast do Fuleiros Pop, mais especificamente o cast de Morando Sozinho, passou a ser um fã e tá sempre indicando pra todos os seus amigos. Ele diz o seguinte: boa. Ouvindo o cast sobre Morando Sozinho, me vi em todas as situações. A que mais me identifiquei foi em relação às casas de vendas de móveis usados e grupos do mesmo assunto. No início eu tinha só fogão e um colchão, que aos poucos comprei a geladeira, de geladeira, máquina de lavar, e isso tudo de forma mais baratinha. Eu amei o cast e nem ouvinte de programas assim eu sou, até porque demoram e ficam chatos, mas o de vocês me fez quebrar esse preconceito, e o melhor é que eu nem percebi o tempo passando. Indico a todos que moram sozinhos a ouvir o Fuleiros Pop, pois é certeza que a conversa vai incluir o ouvinte. Espero mais podcast bons de vocês. Iago Bittencourt, Valinho, São Paulo. Valeu, Iago. Muito obrigado aí pelo carinho. Espero que você ouça os outros 99 episódios que tem pra trás, né? Falo pra você que você não precisa esperar mais podcast. A gente tem outros 98 edições aí que são tão boas quanto, de todas as variedades possíveis de tema aí. Espero que você encontre aí um passatempo novo aí pra você, cara. Podcast é uma mídia muito legal e vou dar uma alfinetada aqui, porque pelo que eu entendi do teu... Não é você, tá? Você está livre disso, mas pelo que você me fala sobre podcasts que demoram muito, eu fico imaginando esses novos, né, que estão surgindo aí via YouTube da vida, né, que tem, sei lá, 3 horas e meia de duração, 4 horas, né. E te falar que, cara, o podcast, assim, lá vou eu cagar uma regra aqui, mas assim... Esses do formato de YouTube, a gente que produz mídia há muito tempo, nem considera como sendo podcast, né? O podcast seria uma mídia apenas de áudio, feita para você consumir de maneira independente do vídeo, né? Esse que é o mais ou menos aí a função do podcast. Então, se você for entrar, por exemplo, não sei como é que você ouve, mas se você for explorar o podcast mesmo, você vai ver que tem de vários tipos e que são muito diferentes desse... Né, dessa nossa nova onda aí que tá surgindo via YouTube. Então, seja bem-vindo aí na podosfera nacional. O Felipe agora deve ter virado o olho, né? Porque podosfera é uma palavra que a gente tinha bastante preconceito. Mas seja bem-vindo, meu querido. É, E o bacana é que o Fuleiros Pop, ele nos apresenta uma miscelânea de assunto, né? Ele não fica preso a um determinado tema, né? Então a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre arte, a gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre trivialidades, né? A gente não fala, às vezes, né? Tem episódios que vão simplesmente para um lugar que muito sombrio e desconhecido, né? E tem aí um, né, que vai ficar pra história, não sei quando é que vai rolar, mas é o das tretas, né? Então esse realmente vai dar o que falar. Vai ser interessante. Eu nem tava sabendo, agora eu tô ansioso pra ouvir. Imagina só que eu sou, como é que fala? Eu participei de grandes tretas, de grandes momentos desse podcast no que diz respeito a tretas. Sou um grande vetor de tretas dentro desse podcast. Me orgulho um pouquinho, talvez. Às vezes. Ah, é, talvez, talvez. Mas, enfim. Obrigado aí pela preferência. É isso, pessoal. Terminamos aqui as leituras de feedback. Se você tiver algum recadinho, você pode mandar lá no nosso Instagram, Fuleiros Pop. Pode mandar também no e-mail do site, que é contato@fuleirospop.com.br. Né? Imagino que ainda o e-mail seja esse. Não esqueçam, cara, de divulgar os episódios. Isso é importante. Isso é mais importante que os feedbacks, para ser bem sincero. Porque, reforçando o que o Felipe e os outros integrantes vêm falando aí no decorrer de quase todos os episódios, isso aqui tá uma trabalheira enorme e a gente não ganha absolutamente nada. Então, a nossa recompensa acaba sendo o carinho de vocês e vocês espalharem a palavra pra frente. Certo, Cid? É isso aí, meu querido. Então é isso, vamos para o episódio de hoje. Fiquem com tudo. Para entrar nesse assunto que o Leite já colocou aqui, eu quero falar que a gente sempre nesse podcast, como esse podcast é um podcast sério, é um podcast que está aí para serviço público, para conscientizar as pessoas, os jovens, a gente sempre aqui foi a favor do pequeno prazer que é você tirar a camisinha depois do coito sexo e falar, essa vergonha eu não dou para mim mesmo e para os meus futuros filhos. Não, sim. Tipo assim, gente feia não devia se reproduzir. Uma coisa que não me dá prazer é ver gente. Não, vou falar, vamos abrir aqui. Mano, gente com filho feio já tá me cansando. Mano, caralho, velho. Gente com filho feio, você que é feio, não se reproduza, velho. Pelo amor de Deus. Eu sou feio, eu sei que eu sou feio. Então, tipo assim, se eu quiser ter um filho, eu vou ter que arranjar uma pessoa bonita pra ter uma possibilidade, mas mesmo assim, não, eu tenho que preservar o mundo de ver aquela caganeira dentro do incubador. Eu conheço vários casais bonitos que têm filhos feios. Então, eu acho que a gente precisa de por uma isso lei. Que eu tô falando, tinha que parar com essa porra. Não, eu acho que a gente precisa de uma lei que legalize o aborto até os 7 anos de idade. Porque se tiver dente torto, a gente já joga no buraco, né, José? Se já não nasceu perfeito, a gente já... Não tenho nada, mas eu tenho, você sabe disso, mas, mano, caralho. Já sei que... O que eu tenho contra dente torto? As curvas. Nossa. Toda vez que eu vou comer manga, dá uma desgraça, né, pra tirar os fios do meio. Fica foda, né? Porra, velho, gente com filho feio é uma parada que tinha que parar. Me dá um pequeno prazer é ver gente feia, às vezes, tendo um filho bonito, que aí eles estão indo contra a lei da natureza, cara. É um casal que venceu na vida de alguma forma, porque já se derrotou por ter filho, né? E filho cedo, geralmente. Eu não sei pra onde esse papo tá indo, eu me perdi. Lá no começo. Cara, a gente já se perdeu. Não, mas pequeno prazer, que eu acho que todo mundo tem, e isso é do ser humano, é falar mal da vida dos outros. Ah, nossa, isso é uma delícia. Fofoca, cara. A fofoca é assim, na minha opinião, como brasileiro nativo mesmo, eu acho que a fofoca é basilar desse país. Eu acho que... Basilar. Não, é extremamente, cara. Caralho. Gabão anos 40, né? Eu tô muito intelectual. Acordei intelectual hoje. Não, é que o basilar faz um tempo, caralho. Vi na Barça isso. Mas se vocês forem parar pra analisar, o hino nacional, ele começa com uma fofoca, porque ouviram do Ipiranga. É. Então, assim, não tem como, gente. Sim. Esse país vai terminar na fofoca. Eu acho que a pessoa que está ouvindo a gente e disser, mas olha, não sei o que essas pessoas estão falando porque eu não gosto de fofoca. Eu acho que você, senhor, é um babaca, filho de uma puta, sabe? Porque, assim, você é contra a comunicação aberta aquela comunicação entre indivíduos, sujeitos de uma comunidade. É, cara, tipo assim... Cara, tem uma conversa, José, eu acho que não tem conversa que une mais povos do que a fofoca. Não existe, exato, cara. Exato. E da mesma forma, essa mesma... E é tão bonita que ela é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela une, ela desfaz muita coisa. Quanta fofoca não desfez família e casal aí, e todo mundo é feliz com isso? Não, mas quanto a isso, eu quero soltar a seguinte frase, que é, tipo assim, para as pessoas que falam, ah, não, mas, ah, gente, fofoca é feio, você tá falando mal das outras pessoas. Olha, eu acho que se o amor quiser vencer o ódio, ele vai ter que treinar bastante, sabe? Você tá... Vai. Então vai. Quer dizer não, que vocês estão falando... Vocês estão falando, então, que no inconsciente coletivo do brasileiro existe uma véia do portão? É isso? Não, todos nós somos. Estrutural. A gente só admite que estrutural, é estrutural, real. A gente já nasce com a vassoura na mão, acordando 5 horas da manhã, mano. Exatamente, lavando, né? Lavando a calçada que sempre tá limpa. Isso, que choveu. Acabou de parar de chover. É o matuto, né, gente? Você fica lá de cócora na frente da calçada, assim, mastigando mais pequeno. Com o seu pai pitando, né? Fumando, sim. Pitando. Pega, vez pega ou outra, dá um gusp. Mano. Não, e, claro. ele é o verdadeiro gusp, onipresente, né? Porque ele tá em todas as regiões. Não, sim, mano, aqui em Goiás, no Irã, não vai me deixar mentir. É natural que o vô, a avó, pegue a última folha do seu caderno de matéria e rasgue pra pitar, sabe? É uma tradição. É uma tradição goiana e ainda vai falar mal de você. Não, eu acho que a função de família, principalmente, é vir falar mal da gente, né? Porque, aparentemente, é um prazer, assim, a pessoa, ela quase chega próximo do orgasmo falar mal do outro. E eu falo isso porque criaram um grupo hoje. Ah. Oi? Não, pode falar, continua, agora vai. Não, criaram um grupo hoje do meu ensino médio pra fofocar dos outros. E eu tô me sentindo contemplada. Isso é maravilhoso. Aí, você tá sendo representada, né? Estão falando de mim. Nossa, é fantástico. Não, assim, mas é bom, mano. É bom a gente falar, nossa, fulano não progrediu nada. Que vidinha mais ou menos, olha lá. Desgraçado. É bom se sentir superior. Cara, o bom da fofoca é que de um jeito ou de outro você vai se sentir bem com a sua vida. A verdade exato. É essa. Não, um puta pequeno prazer. E eu digo ainda que é um pequeno prazer daquela pessoa a qual é fofocada, sabe? Tipo assim, porque ainda existe daquele povo de que, ah, não, olha só como ela tá falando de mim. As pessoas falam com um certo orgulho, sabe? Tipo assim, meu Deus, as vizinhas não param de falar do que eu fiz ontem à noite, sabe? Ele tem um certo regozijo. Nossa, palavra... E tem um nossa, certo gozo, um certo prazer. Cara, mas, ó, não sei vocês. Vocês, tem um pequeno prazer grande, já dentro de fofoca e dentro, assim, de ambiente familiar e tal. Cara, eu realmente, assim, eu gosto de ser a pessoa que causa o climão. Esse é meu pequeno prazer na vida, de chegar assim e ser desnecessário em certas conversas que já me deram no saco. E você fala uma parada pra acabar, sabe? Assim, com um clima amistoso que tava ou não, você só solta uma bomba. Eu tenho um belo exemplo disso, que é aquele rolê do final de ano da minha família, da história do Jabuti lá e tal. Cara, que tipo assim, é simplesmente pela crueldade e anarquia, sabe? Tipo, de estragar um rolê. Você fala, não, velho, eu posso e vai ser meu pequeno prazer desfazer esse lar. Esse é um tipo de pequeno prazer que eu, por exemplo, não conseguiria ter. Eu realmente não consigo me colocar em confusões, assim, de discord e briga. Até consigo, né? Como já fiz nesse podcast mais de uma vez. Mas eu não me sinto bem, entendeu? Não é uma coisa que me caralho, deixa feliz, eu, não, cara. Eu consigo me sentir bem, não vou mentir. Dentro disso, uma coisa que me dá muitos pequenos prazeres é ser extremamente passivo-agressivo desnecessariamente, sabe? Não, claro. Ai, mano, eu sou só nessa vibe. Eu sou só nessa vibe. Eu não chego falando com isso a mãe, sabe? Ah, então quer dizer que você é violentinho, José. Então você é não, José bebe, isso aí nada parece homem depois de bebo, não. Não, mas é bom, porque, tipo assim, você não coloca, tipo assim, aquela imagem de que você tá sendo uma pessoa violenta, sabe? Você, ah, não, é o jeitinho dele, ele se comunica assim, sabe? Tipo assim, nossa, ah, isso é o pior. aqui em casa, assim, tem algumas, a gente é bastante passivo-agressivo aqui, então quando a gente sente, já rola aquele coralzinho assim, eita putinho. aí vai pra ele, ser irônico e sádico, nossa. É um pequeno prazer. Isso é um pequeno prazer. Dá. Porque você vê a pessoa perdendo qualquer estribeira. A gente tinha um desse no grupo. E, tipo assim, quando a gente começava a jogar verde pra colher madura, a pessoa começava, né, Gabão? Não, começava a se desfazer, não, cagar sangue. Cagava sangue, rasgava o cu. Literalmente cagava sangue, né? É, não, sim. Né, a gente pode fazer o quê? Cornear é um pequeno prazer? Eita! Eita, Gabão! Gabão, eu não vou me expor. Ah, já era! Eu sinto muito! Olha, cornear, pelo menos pra mim, não é um pequeno prazer. Mas fazer parte do game, às vezes é. Não, não, mas fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Se abra aqui. Você não sente. Você não se sente alguém poderoso, sabe? Tipo assim. Sim, mano, sente, sente. Cara, você sente uma chave necessária pra abrir portas de um conhecimento que a pessoa não tinha. Que filosófico. Não, que manipulador, eu tô um pouco com medo. Não, você sente medo. Assim que no, nas dinâmicas sociais, você é quem tá levando vantagem. Você tem uma coisa que as pessoas conhece, gostam. E quando você conhece vantagem. A outra parte, é muita amiga da outra parte, hein, José? Nossa, cara, não. Aí. Agora pesou, né? É, aí pesa. Porque, tipo assim, depende da outra parte, sabe? Vai depender muito de como esse jogo, como o Felipe fala, como esse game se dá, né? Ai. Conversar entre linhas é um pequeno prazer? Eu acho que depende com quem. Depende com quem. Não, porque nem toda pessoa entende, né, Gabão? Tem pessoa que, Deus do céu... Tem gente que é burra, né? Tem gente que é burra, né? Na verdade é isso. Mano, um pequeno prazer é você trocar ideias com pessoas inteligentes que sacam as piadas, qualquer coisa assim, sabe? Sim. Não precisa sacar todas as referências, mas pelo menos o rumo que você tá indo querer que a conversa, se a pessoa entender, nossa, é muito prazeroso, cara. É isso. Nossa, a gente chegou naquele... Não, a gente chegou naquele momento babaca, né, de tipo assim, ai gente, conversar com as outras pessoas é muito um pequeno prazer, sabe? Ai, como essa com pandemia... pessoas que nos entendam. Como essa pandemia tem dificultado a nossa vida. Não, mas assim, não é babaca, cara. Todo mundo agora passou na pandemia tendo que se forçar a conversar ou qualquer coisa assim, ou conversar mesmo, manter um diálogo qualquer com pessoas. E você já, assim, o bom da pandemia foi isso, que você já viu com quem você consegue manter um papo fluído e gente que não, velho. Eu participo de podcast assim, que é pra não precisar criar. Conversar, mano. Eu participo de podcast que é pra não precisar conversar. Não, você gasta super tudo nesse né, repertório sim, ali, sim. Né? Não tem muito é, que... Um mês calado, trancado em quarto, mas batendo aí, punheta, pra isso, tava, sabe? Vocês estavam falando desse negócio, me dá muita preguiça, assim, tipo, esse papinho assim, aí a gente sabe, tão bonito esse tipo de conexão que a gente cria, né? Isso me dá muita preguiça. É a conversa da galera da Cachu. Não é um negócio que te irrita, é um pequeno prazer, porque eu fico um pouco irritado, eu gosto de fazer piada, assim, aí me dá prazer quando eu consigo reclamar é um pequeno prazer. Não, reclamar não é, pariu. Cara... Reclamar, eu acho que é o maior prazer que existe, gente, sim, não tem base. Sim. Principalmente quando você tá correto. Exato. Então, quando você acha que tá. Não, geralmente você acha que tá correto. O bom do reclamar é o achismo. O reclamar, ele não existe sem o achismo. O bom do reclamar é pulsão de morte total. É coisa toda, totalmente caótica, assim. Você não tá ligando muito. Você só tá soltando. Você só quer. Falar, nossa, o cara não paga. Cria vergonha. Caralho, que timing. Timing é uma delícia também. O Felipe vai levar prazer. O processo, eu só... Você é minha advogada, Nurema, eu nem me preocupo. Ah, já era pra ter levado, viu? E o Felipe tem dinheiro. Já. Né? A gente faz o que pode, né? Já a outra parte não tem. Ah lá, nossa, lá vem nossa, ele, nossa. Lá vem ele. Nurame, você que tá aí, não é bom poder falar da outra... Tipo assim, legalmente falando, a gente pode falar o que for da outra pessoa, não citando o nome dela, não tem como provar nada, certo? Exatamente. Então, pra mim, esse é o pequeno prazer, falar as coisas de outra pessoa sem citá-la, sem ser processado. Puta que pariu. Nurame, dominar o direito é um pequeno prazer. Sim, porque você pode dobrar as pessoas. Isso é maravilhoso. Caralho, dobrar. Não é dobrar. Mas nesse momento daí eu sou obrigado novamente a citar Foucault aqui, porque as relações de poder são algo que constitui a nossa noção de sujeito do século XXI, sabe? Tipo assim. Não, mas é claro, então... mano. Você viu que a nossa advogada, como falariam os antigos. Advogada. As ad, a nossa advogada chega e vira pra gente e fala: não, não tô nem, eu quero dobrar as pessoas. Então, ela não quer, né, exercer o poder da lei, tipo não, eu quero assim, dobrar as pessoas. A instituição. Exercer não. O poder da lei chama o advogado Paloma. Exercer o poder da lei é foda. Não, gente, mas você saber os seus direitos te ajuda a fofocar dos outros, a reclamar mas das coisas, não é sem crime. Você levar um processo. É crime, mas você acha que eu tô preocupado? Nossa, nossa! E aí, Cid, o que, que você tem de pequeno prazer, Cid? Você que tá mais acanhado aí, só lançando farpas. Eu tô sendo pontual aqui com vocês, que vocês estão realmente bem efusivos aí com... Cara, ó, pequeno prazer... Um pequeno prazer aqui que eu tenho é quando depois de um dia de chuva, a água lá limpou todas as bostas do meu cachorro, porque puta que pariu. Isso é bom demais, mano. Nossa senhora. Isso é bom demais, mano. Isso é bom mesmo, cara. Eu tenho uma vira-lata de uns 40 quilos, eu tenho uma Rottweiler também de uns 40 quilos, que, meu irmão, não sei o que é que eles comem tanto pra cagar tanto, velho. É tipo o filme Parasita, né? Quando chove, isso é ótimo. Leva aqui, tudo, tá... né? Leva tudo. Bom que leva pro pobre, né? Leva a sujeira pro pobre, é isso. Então sabe o que acontece lá na periferia também, né? Não, mas cocô é eco-friendly. Não agride a natureza. É eco-friendly. Caralho, a gente tá muito ativista 2001. E aí, Nuraim, e aí, você? Quais são os seus pequenos prazeres? O maior deles é a comida. Não, com comida, nossa. Comida. Nossa, eu acho assim que a comida, ela veio pra organizar os chakras da pessoa, se é que eu posso dizer isso. Ah, você pode. Ah, não, porque sai, assim... maconheira. Já vai pedir pra fazer mapa astral. Vai pedir pra fazer mapa astral daqui a pouco. Ayahuasca, já vai meter, sei lá. Não, gente, porque eu sou desse jeito por causa do meu signo. Nossa, vai se fuder. Não, tchau, Nuran, a gente te amou, mas... valeu sua participação, vá pro mano, inferno. Cala a boca, eu quero ouvir o que os grandes astros falam dela, dá licença. Não, eu imagino a Nuraime num tribunal, falando tipo assim, ah, mas o senhor tem que entender que o meu cliente é de escorpião. Nossa senhora. Olha, o meu cliente que eu tô vendo que vai ser logo processado é canceriano, ele não consegue guardar as mágoas dentro do coração dele, ele tem que soltar a farpa no podcast. Ah, lá vem ela. Ah, é, sou eu, você tá falando de que eu não presto atenção quando as pessoas começam a falar de signo, desculpa, até cair. Eu tirei o fone. Não, né? Não, mas sem zoeira, eu não acredito em signo, só falo pela zoeira mesmo, porque assim, o pessoal acha que é uma coisa interessante você jogar sua falta de educação no seu signo. Ai, porque eu sou debochada, porque eu sou de Áries. Não, minha querida, você é debochada porque sua mãe não te deu educação. Se toca. Mas agora, voltando à questão da comida, porque eu entrei em outro assunto, a comida, ela te dá alegria, ela te dá vontade. Caraca, de viver. Né? Eu vou fazer uma denúncia aqui. Eu e a Nuremi saímos recentemente até. Olha, ela comia no feito um animal do meu lado, um hambúrguer que ela nunca tinha comido. Ela realmente tem um pequeno prazer em comida. Toma vergonha na sua cara. Caralho, você não se sucagou toda lá, não? Do meu ladão? Caralho. Não. Nuraime come que nem pedreiro. Mano, mas foi umas patadas. Nossa. Mas você que come pouco. Você que fica dando uma de educado perto de mim, não sei porquê. Não sou. Eu como pouco porque realmente eu como pouco. É que diferente da sua mãe, a minha mãe me deu educação. E aí? Nossa. Assim, eu não deixava. Alguém, hein? Pelo amor de Deus, assopra a vela, que eu já tô meio aqui. A gente veio só pra expor ódio aqui, né? Foi pequeno prazer, foi pequenos ódios. Que é prazer também, expor ódio realmente. É prazer. É, não, sim. Expor ódio é prazer. Não, mas com comida, é velho, eu amo... todos também, né? Cara, um pequeno prazer que eu tenho aqui dentro de Goiânia é ir em feira comer torta, cara. Nossa, assim, torta puta que feira, pariu. Existe isso em Goiânia? Nossa, aqui tem muito, muito mesmo. Sim. Nossa, eu torta doce, salgado que seja, mas eu prefiro as doces mesmo. Caralho, velho, eu amo ir em, não, em não é feira à toa aqui. Que tá cheio de bolsominion nesse lugar, né? Caipira. O... Faz 30 filhos com a própria irmã. Não, mas é sério, tem tipo assim, tem a Nuraime eu sei um pequeno prazer dela de comida. Pamonha é um pequeno prazer seu. Inclusive, você está me devendo uma. Verdade. Eu devo tanta coisa pras pessoas. Sou rico, mas deve não. Não tá rico à toa, né? Exatamente. Não, é claro. Tá explicado. Tá devendo? Não, eu tenho que dar um vinho. Já faz 2 anos que eu tenho que dar um vinho da minha família pro Gabão, caixa de Brahma quente pro José, o Cid Bavária, direto. Pelo amor de Deus, não é Bavária, Bavária, né? Bavária. É verdade, é Bavária, Bavária. É tudo com B, cerveja, nem bebo. Chega o José é humildão, qualquer coisa tá bom. Não, pô, não, esse é um pequeno, não, okay. Esse é um pequeno prazer que é muito da hora, assim, você chega, tá calor pra caralho, assim, você chega, abre uma cerveja geladinha, assim, ó. Nossa, sim, comigo não, é a não. Coca. Sim. Coca gelada é meu, meu prazer, eu, de nossa, verdade, meu pau é baba, pouquinho. Meu pau baba com Coca, mano, aquele dia goiano, 40 graus, mano, eu chegar no freezer e tirar aquela geladeira canela de pedreiro, aquela assim, cinza, mano, de tão gelada que ela dá, tá. Não dá pra você usar canela de pedreiro pra Coca-Cola. Não, é, dá, velho, que é de vidro, garrafa de vidro, pô. Não queira usar um papo de cervejeiro pra gente que toma. Ah, se fudesse, não. Purista não, não. Do caralho. Não admito isso. Felipe, nesse momento, está se apropriando de um termo que não é dele, sim, veja bem. Exatamente. Não tem nem lugar de fala. Isso, Cid. Desculpa, vamos, Cid, vem. Desculpa, alcoólatras anônimos, que desfizeram sua família por causa de cerveja. Isso aí é cerveja explaining. Cerveja explaining. É cerveja o quê? Explaining. Não sei, mas é típico de alguém que diz que a Coca-Cola tá com canela de pedreiro. Nem sabe. Vai se fuder. Se fuder. Que babaca. Não, nem vi um pedreiro, né? Não sabe nem o que é uma canela de pedreiro mesmo. Já, a gente tem que contratar, né, Gabão? A gente tem que dar emprego. Que quando tá essa desse jeito, ele bota no copo com dois dedos de colorinho. Ah. Não, você tá maluco. Coca-Cola com espuma é um crime. Dois dedos de colarinho na Coca, né, Cid? Que filha da puta. Gente, mas vocês têm que desculpar o Felipe, porque ele é um menino privilegiado, entendeu? Ele ai, não, velho. Mano, todo cast que eu convido alguma filha da puta dos meus amigos, vocês fazem o cast virar contra mim. Eu tô cansado dessa porra. Fala a verdade, Felipe. É um pequeno prazer não se preocupar com os boletos. Nossa, que babaca. Vocês são muito babaca, velho. Vocês são muito babaca. Vocês são extremamente babacas. Ai, ai. Mas é. Quando o Felipe me deu a ideia da pauta do cast, que era Pequenos Prazeres, eu imaginava que a gente ia falar aqui sobre propaganda que o faz depois que ele pousou na G Magazine. Qual que é a propaganda? Caraca, quem lembra desse pequenos cara? Pequenos Prazeres. Sobre o... Não entendi, sobre o pau dele? Até agora. Agora que eu não sei se a gente tá chegando com o pau dos outros. Tira o pau da boca pra falar com a gente, ou seja, rapidão. Pô, que quando ele saiu na G Magazine, vocês não... Cultura pop não é contigo, não, né? Quando ele saiu na G Magazine, o pau do cara era não. Músculo, porra. E aí ele teve que fazer isso, que era Pequenos Prazeres. Vamos verificar. O legal é que o Cid é uma pessoa bem caridosa, né? Porque ele fala, tipo assim, o pau dele era como se tivesse crescido muito, sabe? É. Ah, tinha 10 centímetros, agora zero tem 42, né? Mas e aí, José? José, Gabriel, você tá falando um pouco, você só tá criticando. Pequenos cara, prazeres. Eu trouxe um pequeno prazer, um tanto quanto inocente, porque eu achei... faz tempo que são eu não os bons, né? São os bons. Que, por exemplo, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu não gosto, por exemplo, de usar calça jeans. Eu tenho extrema hoje aversão. De calça jeans. Ah, não dá, cara. É muito. Mas, no meu dia a dia. O Gabão de bermudinha fica sexy. Mas você de bermudinha fica obrigado, descalço sou... na rua, não? É, sim. Ai, finalmente alguém que sente a mesma coisa que eu. Ah, tá vendo? Nossa. É foda. Não, mas assim, piriguete não tem frio, né? Eu não consigo usar calça jeans, mas por conta das obrigações do dia, a gente tem que pôr, né? Atende gente. Sim, claro. Faz parte, você não vai também, pô. E de shortinho, mas no fórum, na isso, clínica, Kenner. Não dá, pô. E aí, cara, porque no prazer chegar em casa e, assim, tirar tudo que tem de roupa possível e ficar e tirar de o boa, sutiã. Assim, confortável. Sutiã, cueca, o que for, mano. Que for. E pegar aquela coca, canela de pedreiro. Lá vem. Canelinha de pedreiro, com dois dedinhos assim de espuma. Com dois dedinhos sabe? De colarinho. Pegar a calcinha da namorada. Exato. Claro. Cara, depois, assim, uma coisa, depois que você usa uma calcinha de renda e fica admirando. Você usa uma calcinha de renda e fica admirando seu pau dentro dela, é muito. Assim, você não desvicia disso, sabe? Não tem como. Não, ô Felipe, e quando você dá aquela viradinha pra ver como é que ficou sua bunda? Você deu uma valorizada. Cara, eu fico gostosão de calcinha de renda, de verdade. Não duvido. Nossa, deixa eu ver. Calma. Esse pedido foi tão fofo que eu vou mandar a foto. Ai, obrigada. Você tá vendo, Cid, a minha tese? Ah, não! Total. Eu sabia! Total. Não é? Ah, mano. Depois aí você vai falar pra mim que não, mano. As estatísticas nunca mentem. Não, não, não. Não, é que eu tenho uma tese, Norame, que ele adora usar calcinha. Ele adora usar calcinha. Ele é viciado, ele tem um problema. Esse não, Gabriel, uma vez cara, ele Gabriel, contou pra Gabriel, gente que foi... Gabriel não, Figueiredo é a pessoa mais canalha que eu conheço dentro do Brasil. Não pode ver uma menina no podcast que já quer as calcinhas emprestado, né, Gabriel? Aí depois o canalha, José, sou eu. É lógico, você não sacou? Ele quer vestir sua calcinha. É óbvio. Ele fica com esse papo. Caralho, ele fica com esse papo velho, aí vocês, de que, nossa, ah, vocês, eu vou te mandar pode, foto velho, de calcinha. É nada, ele quer que você empreste uma calcinha pra ele poder experimentar. Que ódio. Ele quer um vício dele, entendeu? Ele quer ter uma coleção maior do que a do Vando. Exatamente. Eu acho que uma preta minha vai ficar bonita nele. Qualquer coisa empresta pra ele. Tá bom. Ah, aquela que você mandou foto? Lá vem ele, lá vem os caras. Lá vem os urubu. Ah, mas é o outro, mas é fio dental. Aí o outro, ah, mas não tem vermelha, não. Os caras começam, mano. Se quiser, eu te mando agora pra agora. É, os caras agora vêm de urubu aqui. Ah, mas agora é também. Foda, eu também, é foda, eu também visto calcinha, eu também visto calcinha. Gabão, mas Gabão. Poliéster, que eu sou alérgico. Mas Gabão. Mas é algodão? Eu prefiro. Poliéster nunca mais. Mas, Gabão, esse rolê seu aí de chegar em casa e se sentir confortável, eu tenho isso que, tipo, eu amo andar descalço. O que você tem com calça, eu tenho com calçado, sabe? Ficar de tênis, sandália, qualquer coisa, mano, só ando descalço. Curto, então, tipo, quando eu chego em casa, velho, a primeira coisa é que aliás, eu isolo. Deixa eu fazer um parênteses, Filipinho. Sandália é execrável. Homem que usa sandália, eu acho que, assim, não combina, entendeu? É chinela, ali, né? Você pode usar, fica à vontade. Quem sou eu também pra fiscalizar o que nego tá usando. Mas, assim, caralho, sandália... Assim, depois de Moisés, acho que ninguém tem direito mais a usar sandália. Eu acho que se você não é um devoto de São Francisco, cara, não tem motivo exatamente pra usar exatamente sandália, sabe? Mas vai, Felipe, continua aí tua história. Não, só já falei. Tipo assim, a coisa que eu faço quando chego em casa, a primeira coisa que eu isolo na casa, tipo... Tira e já joga em qualquer canto. É uma, porque eu não entro em casa calçado. Não tenho esse tipo de nojinho. Então eu já deixo no quintal, sabe? Tênis, sandália, ou chinelo, ou Kenner, ou sapatilho, o que for, velho. Fica ali na porta e não entra comigo pra dentro de casa nem fudendo, velho. Eu odeio andar calçado. É a coisa que dá em você de calça jeans pra mim. Calça jeans é uma parada que eu até durmo de calça jeans. Tô nem aí. Nossa, não me dá tanta agonia. É, de verdade. Cê tá maluco, mano. Você tá doido. É de verdade. Pode perguntar pra qualquer amigo meu, até durmo de calça jeans, não tem problema nenhum com isso agora, calçado não. Oh, mas ainda nisso, cara, um pequeno prazer, que na verdade não é nem pequeno prazer, é um prazer em si, cara, é terminar de limpar a casa, mano. É, porque... Ai, nossa, meu terminar de limpar a casa. Você dá aquela alongada nas costas, sabe, José? Sim, tipo sim, assim, esticada. Tipo assim, deitar no chão, sabe, depois, é, saca? chão limpa é uma parada que dá muito prazer, porque, tipo, você vai deitar e tá limpo, você não vai sujar, não vai acontecer nada, velho, você pode dormir ali, tá? Nossa, cara... Você sabe qual que é o outro grande prazer, assim? Dar uma bela de uma cagada, velho. Isso é verdade, é cara. Mano, aquela gola, aquela boa gola, né, galera? Aquela amaciada na louça. Ah, você não gosta de cagar, não? Não é possível que você não goste de cagar. É uma delícia cagar, mano. Mano, o cu fica muito satisfeito. É um cu satisfeito. Você viu que o cu alivia? Que, tipo assim, ele fala, mano, a única função que eu tenho na vida eu fiz. Eu estou satisfeito com essa função. Eu estou aliviado. Eu vou deixar o senhor quietinho daqui pra frente. A Dercy Gonçalves já falava isso, né? Teve uma entrevista que ela falou qual era as melhores coisas da vida dela. Ela falava dormir e comer. Depois, e cagar. Cagar é bom demais. Cagar é verdade, bom. Verdade. Deu essa entrevista pra Hebe. Duas falecidas aí. Que Deus as tenha, né? Nossa, eu ia falar um pequeno prazer aqui, mas deixa quieto, ia puxar uma piada muito morta. Não, agora joga na roda. Não, é claro que é o papo. Roda, não, pequeno prazer, aquele muito você quer que morre, né? E quando morre, nossa... Nossa, é uma festa na vizinhança. É. É o que eu... Mano, que eu nossa, tinha um na minha rua, né? Isso eu tenho que expor. Morava fora. Enchi o saco da gente estourar bombinha, essas paradas em ano novo e tudo mais. Hoje em dia todo mundo tem consciência que isso é escroto, mas quando você é criança, você não tem essa consciência. Ainda mais criança mais antigamente, né? Que aí que não tinha lei pra porra nenhuma. Pô, assustar cachorro com bomba, assustar com bomba é um pequeno prazer excelente. Não, Gabão, pelo amor de Deus, Gabão. Parou. Então, mas antigamente a gente não tinha esse respeito e noção. E aí tinha um na nossa rua que, tipo, quando a gente fazia essas paradas, ia correndo atrás da gente. Até já chegou a bater em amigo nosso com um bengala, pedaço de pau, essas paradas, né? E ninguém nunca fez nada. em todo lugar do mundo faz o que quiser e ninguém faz nada. Mas aí, teve um dia... É. Um dia que ele morreu, né? Tinha que morrer. Velho é covarde. Velho é covarde. Mano, eu lembro que meu pai fez um churrascão no dia que ele morreu. Pô, me revelou no cara. Meu pai fechou a rua pra fazer um churrasco. Nossa. Não, cara, não, parabéns. Mano, meu pai fez questão de ir na prefeitura pedir licença pra fechar o lado da rua nosso, saca? E, mano, foi isso. Agora tá tudo explicado. Eu entendi o porquê que ele tem esse espírito dele. Tá tudo explicado. Não é nada, vem de berço. Tem mal caratismos, tem uns que vem de berço. Mas mal caratismo se herda, né? Não é um negócio que... Se herda. Falando dessa questão um pouquinho, já que vocês foram pro lado mais pesado da coisa, eu tava conversando com o Felipe. Um dos maiores prazeres que existem é quando aquele satanás com os dentes todo torto. Nossa. Que te olha filho assim, aquela é muito cara bom. Desgraçada. Bate a cabeça no chão quando cai. É o som mais bonito que a natureza tem. Se ela convulsiona, então... Aí... É bonito de ver, né? É todo tremendinho, assim, o olhinho virando. É uma espécie de dança. Que, assim, não, fica, cara, nossa, o que me dá pra... É uma coreografia é... bonita. Dá pra isso, gente, porque é um cachorro nossa. Pequeno. Gente, sei, vocês vão guardar, a gente né? Vai pra outro lado já. Não, mas é sério. Cara, nossa, eu festa de criança, tem aquela criança que, mano, ela é simplesmente filha da puta com as outras e a mãe e o pai nunca corrige. O cara tá lá, mano, você, tipo assim, você é aquela pessoa que tá só olhando as situações escrotas e ela tá perto de você e você tem a oportunidade. Mano, é bom quando a criança tá correndo contra o movimento que você tá fazendo. Você tá indo pra frente, ela tá indo contra isso, né? E aí, ela sem querer, ou você sem querer, coloca o joelho no rumo da boca dela. Sem querer. E ela encaixa ah, com tudo. Ah, que nozinha, gente. Mas não foi nada. Calma. Não, tava correndo. Acontece. E o bom da desculpa que, assim, a desculpa que você não fica no sem graça. Não é você tava com a criança no colo, ela caiu. É aquela coisa que acontece porque a criança tava correndo no meio dos adultos. Tio, ninguém tava vendo. Falou pra você não correr, hein? E de repente tá uma criança com o nariz estourado no chão. Nossa, isso é bom demais, velho. Esse infeliz quer ser pai aí. Não, não quero ser pai, não. Pela Deus que bater livre. Com lâmpada fluorescente na cabecinha da criança, cara. Também, pô. Não, aí só de... Aí só viado. Coitada da mãe, mas é viu? Que é... Aí pode. Eu não joga num balde. Caralho. Tinha muita coisa pra cortar, hein? Vocês estão nessa pira ainda? Nossa, eu acho que vai sobrar nem um minuto. Pequeno prazer quando meu filho ia nas festas quando era criança e não pegava no meu pinto na frente de todo mundo. Quando eu passava do lado da cadeira de rodas do meu filho, ele não pedia pra eu colocar a mão no pau dele. Se fuder, quando, tipo, quando o tio Rogério não tinha um segredo pra me contar, né? Quando eu podia falar o que aconteceu com meus pais. Quando o doutor não perguntava no boneco onde meu pai tinha me tocado. Nossa. Quando o psicólogo não descobria que eu tava mentindo. E depois de que eu matei ela, né? Caralho, desculpa, Noraime, você não merece isso. Tá acostumada. O pior que tá. É, eu não sei se eu fico preocupado agora, se eu chamo a polícia. Acostumada com o quê desse papo? É. Né? A gente não sabe o que é verdade e o que não é. Agora eu fiquei um pouco bolado. Nossa, mano, tá tão calor. Hoje tá tão calor que eu fui rir, fiz tanta força pra rir que é sério, meu nariz tá sangrando agora, caralho. Você tem que parar com a cocaína. Ah, mano, o raio, a platina no nariz já tá aqui faz anos. Não, mas aproveitando que tem alguém aqui do judiciário, não é um pequeno prazer quando metralha um carro... Nossa! Gente, eu deveria me reservar, mas eu vou falar. Eu acho assim, que primeiro que nem a gente, pra começar. É igual coach, pra mim tem que apanhar pra virar a gente. Então, assim, quando acontecem coisas dessas, assim, quando... O que a gente deseja? A gente só deseja que caia e quebre o pescoço. É só isso. Ô, mas sério, assim, sabe um pequeno prazer? Sério, mas sério. Não, sério, não. Quando você tá passando mal e você consegue dar aquela vomitada. Nossa, né? Sim. Isso aconteceu comigo esse final de semana. É, eu nem contei pra vocês. Esse final de semana agora eu tive uma crise alérgica fodida. E aí foi por causa de perfume. Eu tenho muita alergia. E, cara, foi uma parada muito besta. Uma pessoa passou do meu lado com perfume que eu era alérgico e esbarrou no meu braço, saca? E eu tava de máscara, porque eu fui no shopping. E aí, quando eu cheguei em casa, tirei a máscara, fui tirar a roupa, e o lado da roupa que eu tirei passou no meu rosto, mano. Minha traqueia fechou na hora. E eu comecei a enjoar e tudo mais, e fiz todos os procedimentos, e pra eu melhorar, eu vomitei. Mano, mas assim, aquela parada, você fica todo mal, fica, mas é aquela melhorada que seu corpo até gela, sabe? Sim, seu corpo arrepia. Sim. Tipo, mano, você está sim. bem. Você acende a queda de temperatura no próprio corpo. Exato. Né? Não, não, cara, não, é porque sua pressão baixou mesmo. Pra quem tem gastrite, cara, vomitar às vezes é uma coisa libertadora, mano. É, mas sim, isso queima o esôfago tá... de cima a baixo também. Cara, é que né, cara? Assim, ó, você tá passando mal. Você tá passando mal. Uhum. Você tá lutando pra não vomitar. Aí você fica naquela briga. Errado. Vomita, que você vai. Mano, como você falou, igual o Rogerinho agora. Errado. Falei, ficou igual, tá ficando... igual, o mesmo tom de voz. Eu devo estar tá ficando bêbado, então é melhor eu parar com os meus pequenos prazeres. Mas, Gabão, você que é da minha turma da cachaça, você já passou mal de sem ser de bebedeira pra vomitar? Já, óbvio. Que não, é todo mundo. Não, mas assim, no começo, ah, né? Ah, poser, então você não pode falar nada, você não pode falar nada de canela de pedreiro, não. Você nunca bebeu pra cair. Não, não. Tô falando sem ser bebendo. Sem ser bebendo? Ah, só passar mal pra vomitar. Nunca passei, então foi só bebendo. E tipo, e bebendo, quando eu vomito, eu sempre fico pior, mas muito pior. Ah, parece entendi. Que parece que potencializa, sacou? Ah, é que às vezes assim, você tá doente, né? Às vezes você comeu. Se de reverso. Sei lá, mano. Por isso que eu tô falando, essa parte nunca aconteceu comigo. Tô falando na bebedeira, quando acontece de ficar mal, de querer vomitar por causa de bebedeira, sempre que eu vomitei, eu fiquei muito pior. Ah, não, se nossa, vomito, velho, mas mais, tem, né? Tem aquela, vomita, tem aquelas bebedeiras. Não, mas tem aquelas bebedeiras que saem por cima e por baixo ao mesmo tempo, né, velho? Aí, aquele desespero que seu corpo... Tipo assim, é um pequeno prazer ficar bem depois disso, é, mas são momentos de desespero eterno ali, cara. Tipo, você não sabe por onde vai sair, você não sabe onde colocar a mão. Você não pode lutar contra. Vômito é um negócio que você não pode lutar contra. Tem que ser um aliado seu, entendeu? O vômito, ele tem que ser... Eu sempre admirei, é um negócio meio mórbido isso aqui, né? Mas assim, sabe esses Jackass da vida, esses lafens, a facilidade com que esses caras vomitam, velho. Coloca o dedo na os anorexia. Eu tenho inveja de gente. É, isso. Só assim. Que resolve o problema tão fácil, né? É. Cara, banho é um pequeno prazer. Sim. Eu adoro. Não, aquela sensação pós-banho, cara, um bagulho. Eu tomo muito banho por dia, porque, assim, Ribeirão Preto é um local muito abafado também, mas não se compara ainda a Goiânia, que Goiânia chega a 40 graus direto fácil, né? O local mais quente agora que a gente tem no podcast, eu acho que agora vai ser Goiânia. Então, cara, aqui, hoje, por exemplo, hoje no Noronha, sabe como é que foi Goiânia aqui, mano? Hoje fez 36 e pau no seu cu. E aguente esse solão, vai chover por 2 minutos e vai subir aquele mormaço que você não vai dar conta nem nossa, de dormir. Felipe, ainda bem que a gente tem condição de ter ar-condicionado, né, velho? Eu fico sempre pensando nisso. Nossa, gente. Em vez de você. Para de ser nojento. Ah, o que eu posso fazer? Da esmola? Vocês querem isso agora? Ah, não. Ai, mas, ó, em minha defesa, eu vou falar a verdade. Quando eu mudei pra essa casa aqui, o antigo dono deixou o ar-condicionado, mas é ar-condicionado velho. Então, tipo, toda vez que eu ligo ele, minha conta de energia, a Enel sorri. Porque aí vem aquela fatura generosa. Pra você não faz a menor diferença, né? Um zero a mais, um zero a menos. Ah, nunca fez, né? Exatamente. Nunca fez. Vou comprar essa briga agora de ser burguês. Gostaria de ter um ar-condicionado, não posso. Vocês não precisam morar em Curitiba, só chove nessa merda aí. Tá quente, irmão. Tá, ó, um pequeno outro. Tá fazendo terríveis 23 graus em Curitiba. É, nossa senhora, ventando como nunca. Não, agora estamos com 19. Ah lá, olha caralho, isso que arrombado. O cara quer ter mais ar-condicionado, irmão. Cara, que idiota. O curitibano tem que ser babaca, né? O pior que é o vira-lata curitibano ainda. Mas eu sinto calor, eu gosto de 15 graus, 14 graus. Não, nossa, cara, o Cid tem que apanhar muito, velho. Eu também gosto. Por isso que eu tenho um ar-condicionado, entendeu? Exatamente. Gabão, sabe o que me dá um pequeno prazer? Eu acho que isso é muito da alma do Fuleiros. Assistir reality shows bizarros. Nossa, ah, sim. Ah, é muito bom. Quilos mortais, por exemplo. Pessoas que aí têm mega um obsessões. Ah, não. Eu amo pessoas se humilhando e sendo humilhada. De verdade. Tinha aquele programa, vocês lembram? Aquele reality show que era de, tipo assim, um Big Brother. Só que era só de gordo e o objetivo era quem emagrecesse mais ganhava. Vocês lembram disso? Ah, não. Lembro. Mas pra mim, Quilos Mortais é melhor nesse aspecto. Ele é mais honesto. Mas é, é lógico, mas aí o gordo morre no final, você fica naquela bad, você fala assim, puta, eu queria deixar o carrão agora, não posso. Eu tenho que saber que a morte dele fez bem pra alguém. Entretenimento, né? Vende. É, morreu por uma boa causa, assim, né? Na verdade, tipo assim, o ouvinte vai me achar escroto e cruel de falar isso, mas o que o, aquele reality show tá querendo vender é isso pra gente. A real é essa, tá querendo vender um sadismo de um estilo de humor, de uma linha editorial, que tipo assim, você vai rir de uma coisa ou outra num momento ali que, tipo, você não deveria. Mas se tá te proporcionando aquilo, por que não? Mano, eu regozijo na tragédia humana. Mano, eu nunca rio com Quilos Mortais, bicho. Ah, cara, dá, mas óbvio, né, Cid? Ainda bem. Que bom que você não ri. Tô orgulhoso de você agora nesse momento. Porque o Felipe... Porque, porra. É a melhor sketch de comédia aqui. Não, eu sempre falei. Eu tô aqui para representar começa o pior da humanidade. Começa com os mortais do Felipe. Lá vai o gordo. Olha lá o gordo, olha lá o gordo. Coxinha de novo, gordo. É. Eu chamo assim. Uns de Porchola. Tem uns que parecem um Porchola. Eu chamo de Porchola. Olha lá o Porchola. Não, mas é um programa muito pra zoar mesmo, cara, com as pessoas. Porque, tipo assim, ainda é, tem... É, cara, não é culpa minha. Tipo assim, a pessoa que ri, ainda ela tem, não tem que se sentir culpada. Tem aquele médico baixinho, merda, filho é da puta, mano. Aquele médico, cara. E, tipo assim, ele chega nossa, dois meses depois que a pessoa tá fazendo o tratamento lá, ele fala, então, né, você não conseguiu seguir sua dieta, olha só. E, cara... Não, a pessoa chega ali e fala assim, doutor, tô passando mal. Ele, você é gordo, né? Por isso. Cara, sabe o que é um pequeno prazer muito nosso escroto, também? Mano. Do brasileiro que envolve escrotidão dentro de TV, a Rede TV. A Rede TV é um pequeno prazer do brasileiro. Aí a Nazi TV, né, mano? Que aquilo ali, não, Marco, como sempre foi. Meu pai é que gosta. Mas... Meu pai gosta do programa do João Kleber, aquele que só passa. É claro, todo mundo gosta do João Kleber. Que programa maravilhoso. Que deveria chamar Boomer TV, inclusive. Boomer TV. A diversão do meu pai é ver gente se fudendo no programa do João Kleber. Não, né? Eu e seu pai, vamos casar então, porque, tipo, gente assistindo Quilos Mortais ali, sentado, comendo uma macarrão. Mano, o bom de assistir Quilos Mortais é que eu tô comendo, batendo aquela laje de prato de macarrão, sabe? Comendo e feliz. Aí chega babando, sabe? Ó, o gordo. Sabe? Com a boca fedendo a óleo. Velho, né, que o cara fritou. Ah, claro, aquele óleo preto, sabe? É, o que já fritou a já fritou o óleo a, do já fritou Kombi, a feira inteira. Escorrendo assim, né? Nossa, que nojo, mano. Meu fígado já deu aquele cara, cheiro. Aquela... Aqui tem um... Você saca ali na feira da Vila União, né, Nuranho? Que tem um cheiro de... Sei lá. Cara, meu Deus. 2-0 da xenofobia nesse. Putz. Foi a segunda já do Felipe. Já começou um ano bem. Mas é aquela coisa, né, gente? Europeu sempre se acha superior aos outros. Ah, é por não tô isso. Achando. Eu sou europeu vira-lata. Eu tenho metade aqui nessa porra desse Brasil. Então, o que eu posso falar? Você tá trazendo doença aí pro sou pessoal. Sujo. Sou sujo como qualquer outro. Mas e aí, gente, pequeno... burguesinha a gente trata assim mesmo. O que eu posso fazer? Tem uns que tem, outros não tem. Ah, gente, pequeno prazer. Pequeno prazer. Já falou de coisa de burguesinha e tudo mais. Produto novo. Que seja tênis, qualquer coisa assim que tem cheiro de novo, sabe? O cheiro de coisa nova. Gosto. Nossa, é bom demais. Ainda mais você que tá com filha pequena agora. Nossa, comprar as paradas tudo cheirando a chiclete. Meu Deus, é muito bom. Ah, ela tem inclusive uma sandalinha, tipo da Melissa. Porra. Não, mas é, tudo pô, Melissa, tudo... Melissa é um bagulho que quando nova, realmente. Não, um cheiro... o cheiro é bom pra cá. Você passa na porta da loja da Melissa, no shopping, até sei lá, depois o depois de um tempo, ela fica. Fica, mano. Se você cuidar. Todo esse negócio de cheiro de novo, na época que você podia ir em shopping, né? Que essa fase acabou do capitalismo, eu acho. Uhum. Já era. Pra e vocês. Você passa naquelas lojas. O Gabão tá muito otimista. Eu não. O Felipe disse que passou. Não, mas o Gabão tá muito otimista, sabe? É. Ah, eu e a Nura. Não. Eu e a Nura e me lanchamos no shopping esses dias pra trás, inclusive. Aí, ó, você passa na frente daquelas lojas de roupa caras pra caralho, que vem aquele perfume que as. Jogam na loja e fica aquele perfume. Aquele sachê. Não, é porque eles espalham. Sabe aquele sachêzinho que geralmente a gente coloca pra não dar traça dentro das coisas, em roupa, em gaveta e tudo mais, é um daqueles só com essência, é a mesma coisa. Tipo, eu tenho em gaveta de roupa aqui em casa que eu, uma vez nossa, eu perguntei é em shopping. Caralho. Caro, e não é caro, você pode ir em qualquer centro muito comercial que vende perfume, essas essências assim, eles têm essas, esses sachêzinhos pra vender. E dura, tipo assim, 5 anos. Saca a parada? É, nossa, o cheiro é muito bom. É um perfume muito específico, né, Gabão? É, muito. O equivalente disso é quando você entra no cinema e sente aquele cheiro de manteiga na pipoca, velho. Nossa, nossa, o cheiro da manteiga da pipoca cheiro do cinema de, é o puta pipoca, do pequeno prazer. Cheiro de pipoca é uma parada que eu tenho um crush no cheiro da pipoca. Eu acho muito da hora, mano. Eu não sou tão fã de pipoca, mas o cheiro me atrai. O cheiro me atrai. Tipo... É, pode ser. Cheiro da América. Pô, quando você entra na faculdade, assim, já vem aquele cheirão de baseado. Pô, nossa. Ou então quando tem mulher em casa, aquele cheiro de absorvente usado dentro do banheiro, que maravilhoso. Porque não é você que tem que conviver com esse cheiro todo mês, essa desgraça. Quando eu morava com a minha família e irmãs, eram... Mano, é tipo, era só eu, meu pai e minha irmã em casa, e 7 mulheres. Então, tipo, sim, a gente tinha que conviver com esse cheiro em casa. Você sabe que o problema é do absorvente, né? Geralmente sim, mas o... Exato. Mas se a pessoa também demora a recolher... Vamos ver que interessante os homens conversando sobre menstruação. Não, vamos ver. Fiquei interessado. É uma parada que minha mãe me explicou uma vez. Eu perguntei sobre o cheiro uma vez pra minha mãe. Minha mãe, por ser médica, ela me explicou. Ela falou, não, tipo, por que a gente esquece de recolher essa porra dentro? Ela falou desse jeito, com essa porra dentro do cesto de lixo. E aí acumula. E sangue, depois de um tempo, tipo, sangue já tá... Aquele sangue já tá sujo. Ele já tá querendo ou não podre. Então, tipo assim, depois de um tempo, ele vai começar a cheirar forte mesmo. E também depende do que a pessoa estiver comendo, porque não é só sangue que elimina, é outros líquidos e substâncias também que fazem o cheiro ficar um pouco mais forte. Se a pessoa, por exemplo, tiver comido muita cebola antes de dar uma evacuada nesse sentido, mano, vai ficar com um cheirão lá azedo, sim. É, eu já vou pra uma outra linha de conversa com a minha esposa e outras mulheres da família aqui, de que o absorvente é que tem um problema. O absorvente é que tem algumas coisas lá justamente na química para absorver esse sangue, é que faz com que o cheiro da menstruação fique horroroso. Potencializado também, né? Tanto é que hoje você tem outras formas, né? Você tem os coletores e outras coisas para você não necessariamente ficar com o absorvente. E aí você percebe que além do odor também é cor. Que é diferente, porque com o absorvente muda, inclusive, até a tonalidade, fica meio mais, escuro. Não, então, fica vinho, né? Não é nem escuro, é vinho. Então, são relatos de pessoas, né, que sou próximo, que dizem que não sabiam, realmente tinham muito, achou muita vergonha, né, do cheiro da própria menstruação, que na verdade não era alguma coisa delas, né? Do rolê. O produto que elas utilizam para esse fim, que seria o absorvente, que reagia com o próprio sangue e dava esse problema todo, desse mau odor. Outros cheiros, cara, assim, é uma coisa que eu gosto, é cheiro de carro novo. Mas não que eu compre carro novo toda semana, mas o cheiro do carro novo. Lá vem o burguês. Lá vem o burguês, mano. Ah, não vem, não vem. Mas cheiro de carro novo é bom, você sabe. Caralho. Vocês são muito escrotos. Não, cheiro de livro. Livro novo. Cheiro de livro novo é muito bom. Sim. Todo livro. O carro do Felipe não dura a primeira lavagem. Não. É, não. Lavagem, se fuder, pode perguntar pro Noronha. Eu adoro o cheiro de quando eu abro o meu Porsche. Que desgraçado. Nossa, vem um cheiro... nossa, é muito gostoso. Não, gente, dessa semana é Lamborghini. Ah, entendi. Essa semana ele tá com a Lamborghini, entendeu? Que babacas. É. Babacas, mas enfim. Nossa, adoro o cheiro da minha piscina limpa de 4 quilômetros. Ah, mas aí tem que estar limpa mesmo. O cheiro de cloro que invade minha casa, que eu mando minha criadagem limpar antes de eu aproveitar o calor. A gente tem que falar, Mas o rolê, cara, tipo assim, eu gosto das coisas muito limpas e tudo mais, cara. Eu amo o cheiro de materiais. Mas tem alguém que gosta de coisa suja? Eu fico pensando. Ah, tem acumuladora lá, ué. Eu ia falar isso mesmo. Não, tem sempre. Porque, tipo assim, existe sempre os dois extremos da mentira. A pessoa que fala que tem toque. Ah, claro que foi. Tem a pessoa que tem toque, que mente que tem toque. Você chega na casa, lá bagunça e tudo mais. Não tem toque de limpeza nem nada. Mas tem a pessoa que realmente tem, que limpa, sempre é muito organizado. E tudo. Eu gosto de cheiro de produtos químicos, assim. Tipo, quando você tá lavando a casa, você tá misturando as coisas assim pra lavar, saca? Dentro de um balde, alguma coisa assim. Nossa, eu amo aquele cheiro, tipo assim, o cheiro de limpeza. Tipo, o cheiro que eu vou exterminar tudo quanto é tipo de sujeira que tem nessa casa. É, não, pode ser Vanish, mas pode ser, tipo, outra coisa também. Tipo, aí vai depender. Tem pessoa que gosta de lavar com detergente o chão, tem pessoa que gosta de lavar com sabão em pó. Então, por isso que eu tô falando, cheiro de produto químico, em geral, sabe? Pra lavar as paradas, eu amo. Hã? cheiro de lance perfume. É muito bom. Caralho, baforar aquela latinha de lança, hein? Se a sua pressão não cai a ponto de desmaiar, realmente deve ser do caralho. Porra, cara. Sabe que é um cheiro bom? O José vai saber. Aquele cheiro do crack derretendo no fundinho da latinha de Brahma. Puta que pariu. Cheiro bom, MDMA. É bom também, é bom. Nossa. Não, aquele cheiro, Felipe, quando o chá tá pronto, o de ayahuasca. Ah, mas esse cheiro é bom, já tomou, Gabão? Esse cheiro é muito bom, na moral. Mano, se eu tomar um bagulho desse, eu nunca mais volto, filho. Ah, volta, Gabão. Se volto eu voltei, nada, tu volta. Mano. Gabão, vai lá pra aquele... Eu só fiquei com medo de me cagar, porque, mano, fez um rebuliço no meu estômago, que Deus que me fala. O azedinho, cara, no fundo da língua, quando você acaba de dropar aquele doce da hora, hein? Exato, é. Nossa senhora. Pequenos prazeres. Ah, é. Mas um cheiro, agora falando sério, um cheiro que eu gosto é de gasolina. Nossa, puta, mano, me dá um... Mano, o posto de gasolina dá vontade de bater punheta, cara, porque, na moral, sério, eu chego, eu fico maluco, mano, cheiro de diesel, de aquela fumaça preta do caminhão, mano, eu entupo meu... Chega o Felipe assim, ó. Pode encher o tanque, viu? De Porsche. Enche o tanque pra mim, enche. Cara, mas ó, entre esses lances. Eu amo o cheiro de tinta. De thinner, né? Não, de tinta. Sabe tinta fresca? Ah. Nossa, cara, amo o cheiro. Me entreguei aqui. Felipe cheirando solvente. Tipo. Cara, mas ó, vou falar uma curiosidade dessa parada de tinta. Minha mãe foi mãe de quatro moleques. Né? E eu fui o primogênito. Eu, primogênito dela, meu pai tava terminando de pintar o quarto. E aí minha mãe deu a loucura que o desejo dela foi comer tinta. Tinta, tipo, ela esperou secar, tirou uma lasquinha e comeu. Sério. E eu sou o que sou, né? A gente viu o resultado. Tá explicado agora, gente. É, tem muita coisa, destrinchando, né, Gabriel? Por isso que você é um homem pintudo, Felipe. Ai, quer dizer, Deus. Nossa. Não, quer dizer... Foi ótimo. Gente, desculpa, eu entrei uma mensagem agora. Vamos dar assunto. Nossa, outro pequeno prazer que envolve também casa, essas paradas e roupa que a gente falou. Vestir aquela roupona velha pra dormir ou pra ficar em casa. Aquela meia velha, aquela roupa usada, furada. É, eu sou dos caras que dormem de cueca. Não, não, roupa velha cueca, pra ficar em casa. Pra dormir se você quiser. É, você não, meia não. Meia, Cid. Não, cueca e meia. Porra, mano, aí você vai me coisa quebrar, esquisita. Porra. Ah, me deu até uma esquisitada, sabe, Gabão? Aquela tremidinha assim, ai, cueca e meia, que porra é essa? A galera que transa de meia. Não, isso aí, aquela cueca assim, de com porta-cheque na frente, sabe aquelas cuequinhas? Tanga, não é nem cueca, aquelas tangas. Não, aquela cueca que mais vaza o pau do que segura, né? Vaza o saco. Ele cai pro lado esquerdo, assim. Ah, vocês têm umas paradas que não são tão, né? Aí é. Que alegria de podcast, pô, eu tô... Abismado. Abismado eu não tô, eu tô com saudade, na verdade, de bater esse papo todo... Torto, é. Então, uma parada que eu acho que todo mundo já sofreu isso aqui. Eu acho que a Nurem já me contou umas histórias dessa. Quando o teste dá negativo. Não, de gravidez, né, parceiro? Covid. Não, de qualquer coisa. Covid, quando pelo menos, se eu morrer, acaba tudo. Gente. Nenê é outra parada. Gente, mas você não tem Covid se você não fizer o teste. É verdade. Exatamente. Não, mas aí pra qualquer coisa. A galera coisa, que tá na praia agora, com certeza tá pensando nessa live. Não, pequeno prazer, é o teste dar positivo e você ir lá e tomar um caldo de cana com pastel de carne na freira, cara. Porque daí você sabe que você já matou o vírus. Exato. É verdade. Ok. Ou então, outro pequeno prazer que eu tenho pra caralho é quando você coloca naquela playlist e o aleatório cai a música que você tá querendo muito ouvir. Você estava... Nunca? Ou já? Nossa, não é possível, velho. Às vezes, assim, tá terminando a música, eu já tô pensando, nossa, podia vir essa agora porque eu tô na pilha de ouvir essa e cai. Nossa, velho, é muito bom. Ó, vocês querem um pequeno prazer? Acabei de lembrar, outro pequeno prazer inocente, assim, cheiro de café de manhã, mano. Excelente. Nossa, café torrado na feira. Café torrado na feira é um pequeno prazer meu. Oh, nossa. E eu nem sou esse tipo de gente que toma café pra caralho, porque cafezeiro, me dá ansiedade né? E diarreia. Uhum. Então, eu não sou cafezeiro. Mas é uma delícia. De manhã. Nossa. Sou eu que faço café aqui em casa. Muito bom. Eu não tomo café, o meu é o chazinho de laranja de manhã. Laranja da Bahia, inclusive. Odeio laranja, pra mim tem cheiro de lixo. Não gosto de fruta, né, Cid? O Cid não come fruta. É, não gosta de fruta. Ah, ah, o Cid tem todo esse defeito de caráter. É porque lá em então, lá em Salvador, quando a gente jogava bola na frente do prédio, e os lixos do prédio, o Ita ficava lá também na frente. E o caminhão de lixo vinha, e tinha um morador que tinha uma fazenda que trazia caixas e caixas de laranja. Então, ou seja, tinha muito lixo de laranja lá. Então, a gente jogando bola e vinha um caminhão de lixo pegar aquilo ali, que esmagava aquela porra lá. Aquele cheirão ácido. Cheirão, né? Chorume, chorume e laranja. De lixo com laranja. Então, assim, aonde eu chego que tem um suco de laranja, já passo mal, mano. Já sei como vou receber o Cid aqui em casa quando ele vier dar um pulo aqui em Goiânia. É claro. Na real, não, porque eu trato meus hóspedes de uma forma melhor do que eu trato minha família. Mas também, né, minha família não merece. Você chega com seu Porsche, tá suave. Desgraçado. Desgraçado, cara. Os caras não têm limite. Só não pare num posto de gasolina e do lado, né? Que aí vai ser foda. Não, mas ó, cara, dessa parada de cheiro, velho, assim, aquela fumaça de diesel de caminhão preto, aquela que, tipo assim, esconde qualquer coisa que tá através dela. Cara, eu amo aquele cheiro de diesel. Nossa. Queimando assim no caminhão. Outro pequeno prazer, o som do caminhão fazendo... Sabe? Quando ele vai subir uma sumida muito, muito fodida, aí ele, tipo, crer, faz toda a força e ele... Oh, que da hora! Esse é um pequeno prazer que eu não tenho. Esse pequeno eu prazer, tenho, cara, eu era muito criança, da hora. Eu ficava imitando quando era criança. Hora, eu... Nossa, muito legal. Deve ser memória afetiva tua, assim, muito foda. Nossa, que massa, Felipe, foi massa. Eu era uma criança muito feliz. Eu lembro que teve um pequeno prazer meu, que o Cid morreu de rir, foi quando a gente começou a se conhecer. Que ele pegou meu WhatsApp, eu tinha... pequeno de prazer de achar que eu tava conversando com as árvores. Sabe quando a árvore dá um cogumelo e um fungo específico que fica, tipo, parecendo a orelha? Sim. Então, eu pensava ouvindo, que né? Aquilo... eu pensava que era a orelha da árvore. Eu, esses dias pra trás, até tirei uma foto e coloquei. Eu falei, nossa, eu pensava que isso era sozinha, a orelha. Né? Aí já é um pouco triste. Fantástico mundo do escaparelo. Ainda bem que você não comia o cogumelo, né? Não. Será? Nunca se sabe, né? Não, mas não, porque senão, do jeito que eu sou alérgico, velho, voltado, era de uma dessa voltado, pra mesmo. Não tinha faltado mesmo, velho. Temos um cash? Temos um cash faz tempo, né? Eu já tô aqui pra fazer uma boa cota. Cara, o pior é que eu não sei responder essa pergunta, sabe? Será que a gente tem? Não, mas Gabão, sabe o que me dá prazer? É ter um inglês normal. Caralho, eu... Ah, não. É assim, eu tenho vários motivos pra rir disso, inclusive. Mas é uma piada interna que pode dar problema externo, né? Essa é foda, Felipe. Essa acho que não pode ir, não, mano. Essa não dá. O range dessa vai é muito ser grande, muito alto, cara. Essa aqui ultrapassa a piada interna. Essa ultrapassa a piada interna. Essa fura dá, qualquer barreira. Ah, essa não dá. Essa fura bolhas, mano. Não dá. Mas a porra. Piada foi boa. Gostei. Eu falo inglês direito. É um pequeno prazer. Eu falo inglês direito, é isso. Esse é um pequeno prazer. Ai. Nossa Senhora da Aparecida, velho. Caralho.